Boa noite. Boa noite, boa noite. Testa o carro fazendo favor. Opa. Aproveita e pega o documento, a CNH aí pra mim, por favor. Pego sim. Vou pegar aqui rapidinho. Vai logo que eu não tenho a noite toda. Também não, cara. O que você falou? Nada, que falei nada, mano. Senhor, por favor, senhor. Senhor, falei nada, senhor. Confira aqui pra mim, Edmundo, documento do moleque. Caralho. O senhor faz o que da vida? Eu canto rap, mano. Ah, canta rap? Isso. Então você é músico? Sim, senhor, sou músico. Eu conheço aquela banda lá, o tal do... Como é aquela banda lá, Edmundo? É o MC Gui lá. MC Gui? Minha filha gosta do som de você. Gosta de rap ou funk? E não é tudo a mesma bosta? We got Loto on the track. Dá um mic, meu amor. Os cana passe, quem ficou pra trás? Se não te viram, aperta o passe e sai. Com a sirene, aqui bandidos da farda. E nem sempre os amigos te salvam. Os cana passe, quem ficou pra trás? Se não te viram, aperta o passe e sai. Ligeiro com a sirene, aqui bandidos da farda. E nem sempre os amigos te salvam. Os cana passe, quem ficou pra trás? Se não te viram, aperta o passe e sai. Ligeiro com a sirene, aqui bandidos da farda. E nem sempre os amigos te salvam. Fuck the police, corro de blitz. Tô com xixi, um copo de whisky. Se eu tô louco, é sufoco, os coxa gride. Só não revide, ideia é bom que evite. Não importa ter voz, se os cop tem nós. Solta a cota, playboy. Não olha muito sem revolta, nem dói. Os bosta não gosta de herói, as drogas eles tomam. Não me luta e passa um pano tão bicudo igual tocando, mano. Vi os copos, eu não me desespero. Se eu tô com sorte, supo o vidro, acelero, encostou. Sou o Nog, eu não me entou gaguejo. Só tenho meu cigarro, os documentos dá certo, cuzão. Click, clack, respeite moleque. Cinco mano ouvindo rap, enquadrar o Chevette. Não esquece, respeita, agradece. Não confundo meu trabalho com quem abastece. Bota preto e farda cinza, um X9 toca ninja. A delação foi premiada com uma delegada linda. A bereta tá na cinta, em volta tem mais de 30. Eu só sei que devo nada e a verdade não me blinda. E o arrego pago emprego é o preço do sossego. Na minha área é diferente e os menor que largo o dedo. Sangue quente desde cedo se alimentam do seu medo. É só moleque brabo, soldado, mente de gelo. Quem ficou pra trás? Se não te viram, aperta o passe e sai. Ligeiro com a sirene, aqui bandidos a farda. E nem sempre os amigos te salvam. Buscando a passe, quem ficou pra trás? Se não te viram, aperta o passe e sai. Ligeiro com a sirene, aqui bandidos a farda. E nem sempre os amigos te salvam. Tem vários que falham, faz a porra. Vários que caga pela boca. Vários que paga de quebrada. Quero ver quem paga minhas contas. Eu quero ver quem traz ela fazendo a touca. Que nele passou, pegou, moiou, catou um pouco do plástico que tava na bolsa da puta. Cê tá louco? Por os porco de farda, nós dá um troco. Esquadrão ladrão, não dá outra. A polícia é comprada e a festa é na boca. Tem surfista de trem, tem campista na sombra. Tem vadia morena e loira. E num país de Olimpíada e foco na Copa, nós põe fogo na tocha e corta a brisa da Honda. Aos não leva mal, pai. Nós passa ouvindo alto, somzão do Racionais. Da ponte pra cá, é pouca. Talibã chora, vai, vida louca. Quem ficou pra trás? Se não te viram, aperta o passe e sai. Ligeiro com a sirene, aqui bandidos a farda. E nem sempre os amigos te salvam. Buscando a passe, quem ficou pra trás? Se não te viram, aperta o passe e sai. Ligeiro com a sirene, aqui bandidos a farda. E nem sempre os amigos te salvam.